Nós estamos vivendo um tempo de libertação. Eu estou vivendo, e acredito que vocês também. Tempo de libertação, de cura. Tempo de o Senhor nos transformar mais para a imagem dEle, para a imagem de Jesus. Então, nessa manhã, eu quero cooperar com isso, trazendo para os irmãos, compartilhando com os irmãos, quatro fundamentos muito importantes quando nós falamos de libertação, de batalha espiritual. O pastor Sóstenes tem nos guiado aqui nesses momentos de nós nos levantarmos, de nós reagirmos, de nós agirmos, de nós estarmos declarando libertação em todas as áreas da nossa vida. Você, como eu, tem aquelas áreas que olha e diz, não, nessa área eu preciso de mais libertação, eu preciso de mais cura. Ou nessa área nunca foi tocada pelo poder de Deus, eu sempre fui escravo nessa área. E nós estamos vivendo um tempo de declarar, chega, diga, chega. Chega. Chega, nós queremos ser completamente livres. Eu quero, tenho declarado isso para o Senhor. Senhor, essa área, esse hábito, esse costume, esse jeito, essa área da minha vida, da minha família, chega. É um tempo de libertação, é um tempo de cura. Então, eu quero compartilhar com vocês quatro fundamentos, ou quatro partes de um fundamento só, que é a palavra de Deus. Nós poderíamos falar 4, 5, 10, 20, poderíamos dividir de várias formas. Mas nós vamos resumir, tentar resumir nesses quatro fundamentos. Se nós nos lembramos dessa verdade, desse ensino, no momento que nós passamos por lutas, no momento que nós estamos reagindo, nós estamos agindo, que nós estamos lutando, que nós estamos perseverando, que nós estamos nos levantando para lutar, para orar, para jejuar, então nós vamos ser fortalecidos. Porque essa verdade da palavra de Deus reanima o nosso coração. Essa verdade da palavra de Deus nos faz fortes. A gente começa a esmorecer, começa, mas aí a gente se lembra dessas coisas, se lembra da palavra de Deus, se lembra dessa verdade, e o nosso coração de novo fala, não, nós vamos nos levantar, nós vamos caminhar, nós vamos perseverar, nós vamos lutar. A palavra de Deus diz que, Deus diz na sua palavra que o povo dele perece por falta de conhecimento. Lá em Oséias 4, 6, diz isso, meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em Isaías 5, 12, ele também diz isso, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E na minha vida, na sua vida, com toda certeza, nós somos ainda cativos em tantas coisas, porque nos falta o entendimento, nos falta a revelação. E nós vamos vivendo, vivendo, vivendo, e chega num momento da nossa vida, como esse que eu estou vivendo, e com certeza você está vivendo, que vem luz sobre uma área da nossa vida, vem luz da palavra de Deus, entendimento. O Espírito de Deus abre os nossos olhos e a gente começa a olhar e ver, puxa vida, olha como eu sou, olha o que eu estava vivendo, olha o que eu estava fazendo. Eu posso ser liberto, eu posso ser diferente, eu não preciso me conformar com esse jeitão de ser, eu não preciso me conformar com essa necessidade, eu não preciso me conformar com essa debilidade na minha vida, na minha família, com essa cadeia, com essa porta de bronze na minha frente. Eu não preciso me conformar. E a gente começa a falar, o que eu estou fazendo? O que aconteceu? A verdade chegou e me libertou. O conhecimento da palavra de Deus chegou e o meu olho abriu. E o meu coração despertou. E aí eu me levanto e falo, não, não serei mais destruído, não serei mais levado cativo. Jesus diz em João 8,32 que nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Ele disse isso àqueles judeus, vocês conhecerão a verdade e a verdade é que vai libertar vocês. Então olha só o que Jesus está dizendo, vocês vão conhecer a verdade. A verdade existe. Aliás, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade sempre existiu. A verdade é eterna. Ele era, ele é e ele sempre será. Ele é a verdade. Mas ele diz assim: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. No capítulo 17 de João, ele também faz uma afirmação muito importante. Ele diz assim: Pai, ele orando ao Pai por nós, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que bom saber que Jesus orou assim por mim e por você. Pai, santifica o Marconi na verdade. Sua palavra é a verdade. Eu mesmo sou a verdade. Nós somos santificados nele, libertos nele. Somos totalmente livres quando nossos olhos começam a enxergar uma pessoa, a verdade. E essa pessoa se revela para nós à medida que a gente vai conhecendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras, uma pessoa vai enchendo o nosso coração. A verdade vai enchendo o nosso coração. Os princípios da palavra de Deus vão mudando a nossa forma de pensar. E o que para nós era natural para mim morar dentro de um cárcere. Era natural morar dentro de uma celinha, tem um banheirinho, eu ia lá, voltava, deitava, tinha uma janelinha, via o sol nascendo quadrado. É um cárcere normal, é o meu dia a dia. Ali eu conversava com um, conversava com outro, tinha uma amizade, tinha outra. Mas quando nós começamos a entender, lá fora há um universo, lá fora há um sol que brilha, lá fora tem um mar para eu poder visitar, lá fora eu posso passear, lá fora eu posso conhecer milhares de outras pessoas, lá fora eu posso ter outras experiências, lá fora eu posso contemplar montanhas, montes. Aquela celinha para mim começa a ficar inadmissível, eu não aguento mais. Eu não posso mais ver o sol nascendo quadrado. Senhor, eu preciso de libertação. A verdade começa a ampliar o nosso horizonte. A verdade começa a falar: tem coisa mais para mim. Eu tenho mais, há mais em Deus para mim. Eu tenho fome, eu quero mais. Eu quero conhecer o plano de Deus para mim. Eu quero saber quem é Deus. Eu quero saber o que Ele planejou para mim. Eu quero ver o que Ele vai fazer nessa área da minha vida. Esse cárcere, esse quadradinho, essa prisão. Eu quero sair desse negócio. E Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Eu vou libertar vocês. Lá João diz no capítulo 1 que no princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É assim na nossa vida, irmãos. Sem Jesus Cristo, sem a palavra encarnada, sem conhecê-lo, sem um relacionamento com Ele, nada se faz na nossa vida. É por isso que tantas vezes nós caminhamos na igreja, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, somos religiosos, temos a nossa boa religião, mas nós continuamos tão cativos, porque nós esquecemos disso. Sem Ele, nada pode ser feito. Vai ser tudo um costume, vai ser tudo um passar de tempo, mas sem Ele, nada pode ser feito. Ele é a palavra encarnada que habitou entre nós. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus disse para os líderes religiosos, em determinado momento: vocês erram por não conhecerem a Escritura, e nem o poder de Deus. E nós erramos realmente por não conhecermos a Escritura e nem o poder de Deus. Erramos e permanecemos no erro, porque nós não conhecemos a Escritura. Ora, se Jesus disse que nós precisamos conhecer as Escrituras para não errar, se Ele disse que Ele é a verdade, Ele é a palavra, e se Ele nos mostra que é nessa Escritura que nós vamos conhecê-lo, então o que nós temos que fazer? Abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, como nós estamos fazendo aqui hoje. E cada vez que nós nos reunimos, e cada vez que você abre na sua casa, e nós abrimos com um propósito. Eu não vou fazer uma leitura diária rotineira. Eu vou abrir a Bíblia porque eu quero conhecer uma pessoa. Eu vou estudar a palavra de Deus porque eu quero... Eu entendo que Jesus disse, olha, examine as Escrituras, porque são elas que falam, testificam de mim. Então eu vou examinar. E eu vou ver Jesus aqui. Eu vou ver Deus aqui. Eu vou ver a palavra de Deus aqui. E eu serei cada vez mais livre, liberto, sarado e curado pelo Senhor.